O que o ser humano não consegue se ver livre, não pode conter do passado, lições de conquista e rancor. Continua assim como é.